Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, direto de Vancouver. Eu sou Giliard Lopes. Eu estou com uma virose. Estou com uma virose. Passei a semana toda doente. Daí joguei Dark Souls. Eu assisti Xuxa também. Aí fiquei todo assim, estranho. E um estranho comigo por quê? Aqui, assistir Xuxa é normal, pô. Ué? O quê? Oi, Igor. Assistir Xuxa é normal, pô. Xixi, xuxa normal, pô. Aí, melhor abertura do PodQuest de todos os tempos. Fernando Seco, me substituindo mais do que a altura aí. Vai ficar essa mesmo, meu filho. Essa é a abertura de hoje. É isso aí que é a abertura de hoje. Fernando, lá direto de Montreal, programador dos games da BioWare. Tudo bom, Fernando? Obrigado. Tudo bem. Valeu. Eu sei que você tava com problemas de começar o negócio, então dá uma forcinha aí. Ele deu uma esquentadinha pra você. Dá uma esquentadinha. Guilherme Lopes, direto aqui de Vancouver, para todos os games da série FIFA. Igor de Castilho, artista dos games lá da Game Loft em Montreal, também tá com a gente aí. Tudo bom, Igor? Opa, e aí, pessoal, beleza? Beleza. Quem não tá com a gente, felizmente, é o Rafa Kunen, game designer lá na Game Loft Toronto. O Rafa disse que dormiu mal, a gente tava assistindo o jogo do Liverpool mais cedo, o Liverpool perdeu, eu acho que isso daí mexeu com a cabeça dele. Igual, porra do Skype fica mexendo com o meu volume aqui, mas já tô ajustando pra ficar direito. A gente tentou várias soluções hoje pra ver se facilitava pro nosso querido Zabuzeto, nosso editor, mas não foi dessa vez, a Buzeta vai ter que continuar ajustando nosso volume. Mas você não quer saber disso, você não quer saber de dificuldades técnicas. O ouvinte é igual aquela história, não quer saber se o pato é macho, ele quer ovo. Então a gente vai entregar o ovo pra vocês aqui, que é o episódio 152 do PodQuest essa semana chegando pra você. E pra começar esse ovo, que é o episódio 152, não sei aonde, pra onde eu tô indo com essa analogia, mas tudo bem, pra lugar nenhum, provavelmente. Fernando, a gente sempre tem, cara, maior saudade de você durante a semana, porque você pouco aparece online, é um cara muito ocupado, trabalha aí num joguinho, qualquer coisa, Mass Effect Andromeda, que tá se encaminhando pra se tornar aquilo que tá todo mundo esperando dele, tenho certeza. E então conta pra gente o que você fez de bom essa semana, se não for jogos, outras coisas. Por que você tava meio que fora do circuito essa semana aí? Ah, então, eu tive que pintar meu cabelo, né? Ah, sei. Bom, a gente tá ocupado entregando o final do sprint, né? Então foi a semana corrida, mas aí terça-feira teve um evento aqui em Montreal. Terça-feira é o dia que a gente fazia o Bloodborne e faz stream direto. Né? Uhum. Então, mas essa terça-feira teve uma apresentação de um dos game designers que participou do Witcher 3. Ele veio falar sobre a parte de como ele bolou toda a parte de economia do jogo. Que foda, então, isso aí foi uma coisa aberta ao público em Montreal que teve? É, GDA é o International Game Developers Association. Um evento. Evento da IGDA, então pra desenvolvedores. É, mas assim, é aberto, 5 pila, qualquer um pode entrar, assim, sabe? Então tinha uma cacetada. Entendi. De gente, assim, tinha muita gente da Ubisoft, tinha eu e mais um colega da BioWare, tinha muita gente indie, tinha muito fanboy. Maneiro. Tinha cosplayer de Witcher? Quase, velho, quase. tinha quase, depois eu falo mais. Mas foi legal, assim, porque... Eu não... Vai falar em off, né? Tinha eu, né? Ele vai dizer. É, eu tava de Geralt. É, não. Por isso claro que você teve que pintar o cabelo, agora entendi. Eu não tava de Geralt, não, cara. Eu tava de... Como é que é o nome daquela menina lá? A de cabelo branco lá? É, pronto, isso aí, ó. Tava... O problema é que sabe como é que é, né? Leggings muito apertado, não ficou muito bom, não. A gente acha que fica bom, todas as vezes que a gente viu você com ele. Ah, que bom. Fico lisonjeado. Mas então, tirando o meu cosplay nojento à parte, aí eu encontrei inclusive o Nicolas lá e a Mari. Eles foram juntos. Legal. A gente ficou lá vendo qual é a apresentação. O legal é que assim, o grande take da apresentação dele foi como acontece com todo mundo. Perto de lançar o jogo, tinha um monte de balance no jogo e ele tinha que resolver, sabe? E aí ele começou a pensar como ele ia resolver isso. O legal é é o approach, assim, técnico que ele teve, sabe? Porque é um problema técnico, não tem como dizer que é um problema de criatividade, porque balance do jogo não tem a ver com criatividade, sabe? Daí ele chegou e falou, ó, eu peguei todos os dados do jogo e essa era a distribuição de valores por level, etc, etc. E não era isso que eu queria. Então eu resolvi criar aqui, ó, eu gostaria que o valor fosse desse jeito aqui. Ele mostrou uma curva meio que exponencial, sabe? Baseado onde level do jogador e quantidade de gold que ele pega por tempo. E ele, ó, essa é a curva de crescimento. Ele começa a bolar a forma matemática pra gerar aquilo. E aí ele gerou valores base pra todos os itens, etc, etc, e aplicava essa fórmula nos itens. Tipo, ele conseguia balancear o jogo muito rápido. E todo esse balanceamento acontecia em runtime, sabe? Ele não precisava ter uma database pra isso. E foi massa, assim, que quando ele falava, ele começou a usar um monte de jargão técnico, assim. Ele falou, não, eu usei um singleton pra resolver esse problema. Aqui eu usei um callback de não sei o que lá. Daqui tinha uma classe que fazia só isso. E assim, porra, esse cara escreveu tudo. E ele continuou falando, cara, ele sentou e escreveu todo o código, resolveu o negócio dele e gerou um negócio de scripting pra ler esse negócio e usar nas classes que ele usava, assim, sabe? Então ele é um game designer, porra, que, tipo, teve capacidade de escrever todo um sistema em C++ e dar um negócio de Python pra poder ser ágil, sabe? Daí em um mês ele conseguiu resolver o problema que ele tinha, assim, sabe? Caramba. E foi bem massa, assim, sabe? Porque uma discussão que era que a gente pensa, às vezes, que balance de jogo é só sobre, ah, eu acho que a planilha do Excel vai fazer tal coisa, assim. Às vezes funciona, assim, mesmo a planilha do Excel tem que ter um monte de fórmula pra como as coisas se relacionam, assim, sabe? É. Mas achei legal que ele falou assim, não, eu tenho planilha de Excel pra fazer um monte de coisa e tal, tal, tal. Mas no final, a planilha Excel acabou se transformando num valores base que não geravam valores a runtime, assim. Eu achei massa isso, sabe? Porque eu não tinha nada, nunca entendi nada de economia. É, acho que é diferente, né? Tipo, uma coisa é você ir lá e fazer a expectativa de como você vai fazer o jogo e fazer isso através das planilhas, mas uma outra coisa é você fazer ferramentas pra você interar isso e testar e tal. Então, se você tem o poder de ir lá e fazer você mesmo as ferramentas pra isso, tu consegue ir muito mais longe, né? O maior take que eu tirei desse negócio é assim, por exemplo, imagina que você monta toda a sua planilha com todos os seus gráficos, assim, e de repente, no final do jogo, você começa a adicionar novas armas, novos materiais, etc. E esse, tudo isso começa a influenciar os equipamentos anteriores, assim. Porque é tudo interconectado, né? Exatamente. Então, o legal é que nas formas que ele usou, isso já era levado em consideração pra gerar o valor final do produto. Então, se você pode adicionar novas coisas e dizer, ó, esse item agora usa isso também, em runtime ele podia detectar esses valores, assim, sabe? Foi bem massa. É como se ele normalizasse, né? Que é algo que a gente sempre tem essa dificuldade. Ah, você tem um negócio muito balanceado, muito bonitinho, você adiciona um elemento, se você não tiver mecanismos pra normalizar todo o resto, é onde você quebra e explode o trabalho que dá balancear o seu jogo. Mas a coisa mais legal, assim, foi quando o Nicolas conhece o cara, não sei quem é, mas ele fez uma pergunta, assim, impressionante, a criatividade da pergunta dele pro cara. Ele perguntou o seguinte, como você calcula o dano que a bota causa? Aí o cara, assim, hã? É, o dano da bota dele, mas bota não causa dano. Aí ficou todo mundo ficou com um silêncio, o cara ficou com uma cara tipo de... Awkward. Daí ele, você quer saber o mitigation da bota? É, o dano que a... É isso. Aí tipo, o Nicolas botou a mão na cabeça, caralho, velho, tipo, que desastre, cara. A gente ficou... Como o Igor costuma dizer, facepalm do Conan. Porra, velho. Dano da bota, mas se fosse um jogo de Kung Fu até ia, né? Não era uma coisa tipo, não tem um atributo na bota que altera o dano dele, não é? Uma coisa assim? Ou ele queria saber quanto que um chute, quanto que bota dava um pontapé na bunda? A pergunta foi, cara, como você calcula o dano da bota? Interprete como quiser. Cara, eu acho que tipo, o problema é que se a gente tá falando de atributo e variação é muito complicado, sabe? Porque pode ser o mitigation que a bota dá pro dano, que é o dano negativo. Pode ser atributo de dano, por exemplo, a bota tem spore, por alguma razão ela adiciona dano à tua espada, que seria meio bizarro, mas pode acontecer. Ou a bota te dá dano de fogo, por alguma razão. A bota do Warlord do fogo, assim, sabe? Entendi. Mas não deu contexto suficiente pra isso, sabe? Ficou muito bizarro, assim, porque o cara não sabia o que responder, assim. Ele teve que falar, ah, não, jogo bota não dá dano. Acho que ele, tipo, joga Diablo, alguma coisa assim, fez uma pergunta desse tipo, sabe? Nossa, ele confundiu o jogo, é foda. Não, só, tipo, dando um exemplo, assim, sabe? Eu acho, né? Eu tentei levar a pergunta dele pra um lado, tipo, em que outros jogos isso poderia se aplicar? Essa pergunta podia se aplicar e não seria ridícula, sabe? É um jogo que você dá chute. Pois mas é uma coisa que eu sempre penso nisso. Imagina assim, ó, a bota dá um mais, sei lá, mais 80 de dano de fogo, tá? Que tem Diablo, sei lá, deve ter um Diablo, uma coisa assim, saca? Imagina que a bota tá em cima de uma mesa. Aí um cara level 1 vai, escorrega na mesa, a bota cai no pé dele e ele toma um crítico, tá ligado? Eu tô pensando nisso, cara, imagina a fantasia disso, tá ligado? Tipo, a espada lá é lendária, ela tem um proc de dano que invoca demônios e dá um crítico, tá ligado? Aí tem um cara level 0, desatento, que esbarra na espada, tá ligado? E proca o negócio. Imagina que fantasia absurda, tá ligado? Isso é muito melhor, cara, do que pegar uma bota e atirar na cabeça de alguém e matar ele com crítico. E dá dano, né? Eu vou revelar a minha idade com essa história, mas quando eu era moleque, tinha a revista Dragão Brasil, colecionava a revista Dragão, e uma das partes que eu mais gostava da revista era uma coisa parecida com o que o Igor acabou de falar. Era as aventuras de um bárbaro no setting de fantasia medieval chamado Catabroc. E o Catabroc, o problema dele é que ele era um merda, assim, tudo acontecia com ele de pior possível. Ele escorregava, caía em cima da espada, tomava crítico, todas essas merdas aconteciam. Aí teve uma muito engraçada que depois da campanha mais fodida deles lá, eles mataram um dragão que tava em cima de uma pilha de tesouro. Com muito custo, vários membros da party morreram. E aí Catabroc, primeiro anel que ele viu na frente dele, ele pegou, achou bonito, botou no dedo, né? Sem saber que era um anel de desejos. E aí virou pra eles e falou: gente, nós estamos muito felizes aqui, isso foi uma vitória muito grande, mas o que eu não daria pra lutar com aquele dragão de novo? Aí aparece o dragão atrás deles assim de novo. Igor, o que você fez de bom ou de não tão bom na sua semana aí? Eu comecei a jogar Tomb Raider, comprei umas semanas atrás lá o Remaster, né? Aquela versão Game of the Year, uma coisa assim. É o Definitive Edition que saiu para as plataformas novas, é. Isso. E achei bem interessante e tal. Tem aquele modo de investigação que eu não gostei muito, saca? Que eu acho que parece... Eu vou precisar jogar mais, mas o que eu joguei fica parecendo uma muleta de level design, assim, sabe? Sim. Do tipo, ah, você tá perdido aqui, aperta esse botão e descobre o que tem que fazer, sabe? Uh-huh. Em vez de ter um level design mais bem explorado, com itens mais visíveis e coisa assim, acaba virando uma muleta de designs. Eu achava que caberia mais no jogo não ter isso e você realmente fazer uma coisa mais, tipo, ah, explora e vai lá. E eu acho que acabou virando um pouquinho muleta de design, assim, sabe? Aquele modo de investigação. Entendi. Lá. Mas o jogo bacana e tal. Então eu joguei e tava parecendo bem interessante. A personagem foi um revamp da personagem que eu acho que valia a pena, assim, fazer e tá bem interessante. Ontem eu vi o Krampus, aquele Papai Noel do Mal, olha, tá ligado? Aquele filme. Uh-huh. E achei que ia ser uma merda. Krampus. É, Krampus. É de uma mitologia europeia e tal, é tipo, de que existe, ao mesmo tempo que existe o Santa Claus, quando você se comporta, existe o oposto dele, tá ligado? Quando você não se comporta, sabe? E aí o filme é sobre esse outro personagem, cara, visualmente é do caralho, assim, sabe? Tipo, conceituação, personagens, a parte visual. É um filme meio Gremlins, assim, então é bacana também, sabe? Então se você tem saudade daqueles filmes, tipo, terror meio que infantil, meio Sessão da Tarde e tal, é um bom filme pra isso também, assim. Não é um excelente filme, mas eu achei divertido, eu acho que é bacana, especialmente visualmente, assim, eu achei que tem umas coisas que é legal. Ah, comecei a jogar Zombie, sabe? Do Zombie U, que eles fizeram, tá no PSN, né, de graça agora, comecei a jogar Zombie. Melhor do que eu esperava, pra ser bem franco. Mesmo sem as funcionalidades do Wii U, né, que acho que era a parte mais bacana. É, parece um jogo interessante ainda, a parte que eu joguei. Valeu o preço que você pagou por ele, então. Opa, de graça até gestão na testa, né? Essa semana, eu, além de tentar jogar um pouquinho mais Dark Souls 3, tô lá travado no chefe chamado Abyss Watchers. Passei já uma tarde inteira tentando matar e não consegui. Devo ter morrido umas 20 vezes. Mas tamo aí na luta. Eu, como ladrãozinho, né? Como thief, é alto risco, alta recompensa. Mas tô gostando, cara. Eu tô achando uma dificuldade gostosa de você superar. Por isso que eu não tô pedindo arrego ainda, não. Vou conseguir matar os Abyss Watchers com certeza na próxima vez que eu jogar. Nem que eu tenha que ficar 24 horas acordado. Mas tamo na luta. E, cara, vi um filme que... Muito foda o Igor não ter me avisado quão ruim que ele era, cara. Batman vs Superman. Eu falei, Igor, cara, que esse filme era uma bomba. Por que você não falou, cara? Eu falei que esse filme era bomba. Por que você não avisou um amigo, cara, que eu ia perder minhas 2 horas? Porra, eu concordo, o Igor mentiu. O Igor falou que era um filme que valia muito a pena ver. Se você estivesse bêbado, tá, se você estivesse bêbado numa ilha deserta. Nossa, velho. Eu consigo pensar em 3 ou 4 coisas melhores pra se fazer do que ver esse filme se eu estivesse bêbado numa ilha deserta. Mas tudo bem. Uh-oh. Filme bomba da porra. Não vamos nem comentar os detalhes, né? Só, cara, que desperdício de um diretor foda que é o Zack Snyder com um roteiro de merda que foi esse. E eu vi muita crítica de pessoas que gostaram, justificando, assim, pelas coisas que você enxerga que não estão no filme. Mas então, se não estão no filme... É, não, cara, é assim, é um filme a longo prazo, só que é um bagulho que vai se desenvolver nos próximos anos, que pode dar certo, mas o primeiro filme foi uma bomba, tá ligado? Pra mim, se você não me mostrou no filme, não vale, cara. Não, sabe? Então... não concordo totalmente. Eu acho que tem muito empenho do Ben Affleck, eu acho que tem muito empenho da atriz que faz a Mulher Maravilha e tal. Gal Gadot. Eu acho que eles mudaram bem pra caramba, assim, mas, cara, putz, não dá pra segurar o filme sozinho, sabe? Ô, Gilead, esse argumento me lembra quando você falou assim, não, eu não gosto desse jogo do cara, mas também você não lê os 12 livros, você não entende. É, você lembra disso, né? Não, você... Isso aí é tem discussão de América lá na Hoplo sobre Halo, a gente tentando falar que Halo é a história da merda e a resposta foi essa, mas também você não leu os 12 livros que acompanham? Nossa, Deus me livre. Então, você que ouve aí, gosta do que você tá ouvindo, gosta do conteúdo que nós produzimos pra você aqui no podcast, pode contribuir pra que haja mais e melhor desse conteúdo entrando lá no patreon.com/podcast, contribuindo com a nossa campanha no Patreon, onde vocês, ouvintes, podem contribuir qualquer valor. $1 já tá ajudando, mas quem contribui a partir de $3 participa de uma comunidade fantástica lá no Google Plus. Essa semana, vários destaques, como, por exemplo, um teste para game designer, onde vários dos patronos fizeram lá o teste, postaram seus resultados, discutimos lá a brincadeira do teste de game designer, foi bem legal. Várias outras coisas que a gente sempre discute lá, as notícias da indústria, os rumores e tudo mais, é contribuindo com a gente com $3 ou mais que você vai poder fazer parte dessa comunidade também. Os patronos que contribuem com $15 participam também de um hangout mensal. Acabamos de fazer aqui, antes da gravação desse episódio, o hangout de abril, que foi fantástico mais uma vez, galera trazendo assuntos dos mais variados, a gente conversa muito mais à vontade, né? Fala até de coisa, o Seco dá aí segredos de Mass Effect Andromeda pra galera, mentira, que ele não pode fazer isso, mas fora isso, a gente faz de tudo um pouco lá. O destaque dessa edição do Hangout foi o Igor fazendo ali ao vivo um sketch de um personagem que a gente acabou batizando de O Maluco do Hangout. Vai postar lá na comunidade pra galera acompanhar, mas enquanto a gente conversava, o Igor foi lá e, cara, modelou esse personagem, né, de um personagem ao vivo, assim, a galera comentando, e foi muito maneiro, assim, de ver, além de que, ao mesmo tempo, estávamos falando sobre os mais variados assuntos. Então, você que quer participar disso, é lá no patreon.com/podcast que você consegue e tá ajudando a gente a fazer mais conteúdo que você encontra no nosso site e encontra também no youtube.com/podcastbr, que é o nosso canal, onde a gente sempre coloca lá os streams, os episódios do podcast e algumas cositas más que a gente decide gravar quando dá tempo e dá na telha. E por falar em Hangout de abril, que, como eu disse, acabou de acontecer, é desse Hangout que vai sair o assunto do episódio do podcast de hoje. O nosso ouvinte patrono, já de longa data, Rafael Stark, deu essa sugestão lá quando a gente perguntou, do que vocês queriam ouvir, né? Que assunto que vocês querem que a gente fale? Lá no Hangout a gente jogou essa pergunta e ele, na verdade, deu uma resposta que a gente achou bem interessante. Foi o seguinte, ele queria saber se, pra quem tá dentro dos times de desenvolvimento de games, é muito diferente a percepção sobre os próprios jogos que nós estamos fazendo com relação à percepção do público. Ou seja, você passa lá, às vezes, anos, como o caso do Seco, no Mass Effect Andromeda e no Dragon Age, antes disso também, anos e anos envolvido com aquele projeto, você conhece ele, sabe, de cabo a rabo, como a gente fala, né? Por dentro e por fora. Você, inclusive, conhece principalmente aonde ele é pior, né? Os maiores defeitos, né? E é muito comum quando você tá trabalhando num projeto até de grande porte assim, ou de qualquer porte, na verdade, é você se concentrar muito naquilo que tem de ruim, né? Qual é o bug mais sinistro que eu tenho que tirar essa semana? E, claro, que a pessoa que vai jogar o jogo no final não tá vendo nada disso, ela não sabe de o que aconteceu. E aí ela tem uma percepção, ela tem uma impressão do seu jogo lá no final, que pode ser muito parecida ou muito diferente daquela que você, como desenvolvedor, teve durante esse tempo todo. Então, o assunto que o Rafael Stark sugeriu pra gente era isso. Como é que é essa diferença de percepção, né? E que histórias a gente tem pra contar dos projetos que a gente trabalhou, dessa diferença, dessa, né, talvez se surpreender de como as pessoas enxergaram um jogo que pra nós, né, a gente passou aqueles anos todos já trabalhando dentro dele, deve ser uma percepção muito diferente. Então, vou começar com você, Fernando Seco. Conta pra gente se isso é algo que acontece, né? Se você percebe. Acho que você, de nós, é o que trabalhou nos projetos com a duração mais longa. Porque mal ou bem, FIFA sai um jogo todo ano, fecha aquele ciclo. Por mais que a gente saiba que coisas no FIFA também são desenvolvidas durante muito mais tempo. Mas você, realmente, tanto no Deus Ex, e aí depois no Dragon Age Inquisition, e agora no Mass Effect Andromeda, você tá trabalhando, né? Tá com aquela enfiado, né? A cabeça enfiada no buraco que é desenvolver o jogo. E aí chega uma hora... É isso aí. Chegou uma hora que esse jogo aparece pro público, seja num evento ou seja quando ele é lançado. E aí, essa diferença de percepção e as histórias que você tem pra contar disso? Manda pra gente. Porra, cara, eu sofro muito com isso. Por quê? Porque eu não sei, eu não sei, eu acho que todo mundo deve sofrer, porque, cara, você tá envolvido, principalmente no final do projeto, a única coisa que você vê é bug. A única coisa que você vê é bug. Tudo é bug. É, tipo, absolutamente tudo é bug. Então, você não tá olhando pra big picture, sabe? Você tá olhando pra bugs, assim. Então, enquanto você continua jogando bug, o jogo bug, você vê o jogo. É uma sensação muito ruim, cara. É, eu sei que no finalzinho do Dragon Age, teve uma hora, assim, porque eu tinha que jogar... Eu tava trabalhando em customização de personagem, então eu tinha que testar toda a parte de mistura dos rostos, todas as texturas, etc, etc. Aí a primeira a cutscene dentro do jogo, até o final, né? Pra garantir que tava tudo ok. E, cara, eu vi aquilo 200 vezes por dia, assim, sabe? Cara, chegou uma hora, assim, de eu mandar e-mail pro Mark Darden, assim, cara, isso vai dar merda por causa disso, de eu chamar um produtor, explicar pra ele detalhe por detalhe os negócios dele, assim, pô, é verdade, né? Daí eu, assim, eu vou mandar esse e-mail porque eu tô preocupado com isso dele, assim, cara. O Mark respondeu, não, fica tranquilo, cara, tá tudo bem, ninguém vai perceber isso. Eu, assim, como ninguém vai perceber isso? Oh, meu Deus, vai explodir o mundo. Ele, não. É o fim do mundo, assim, aquela pedra com a textura errada naquele cantinho. Não, mas assim, é bem visível até, por exemplo, no começo do jogo, quando a Cassandra tá te levando, encontrar o pessoal que você tá andando com ela e você cai de joelho, segura sua mão, assim, ela estende a mão dela pra te ajudar. No momento que ela faz isso, a espada passa por dentro do braço dela, assim, sabe? E eu não vi, meu Deus, a gente vai perder 200 pontos no Metacritic por causa disso, porque... E ele assim, não, cara, tá tudo bem, cara. As pessoas... Calma, cara, respira. Aí assim, aí com o tempo a gente começa a perceber que acho que esse é o grande problema de desenvolver em longo prazo, porque chega um momento que a única coisa que você vê no jogo é bug, sabe? É difícil você dar um step back e começar a olhar o que não é bug, sabe? Esse ano eu decidi fazer uma coisa diferente do meu desenvolvimento, que é, tipo, toda sexta-feira eu jogar o jogo mesmo por últimas 2 horas, assim, na sexta-feira. Como usuário final. E isso tá sendo muito bom, assim, sabe? Tá sendo muito melhor. Porque como jogador você consegue ver, tipo, você vê uns bugzinhos, tipo assim, isso a gente vai arrumar, sabe? Isso a gente vai arrumar, isso a gente vai arrumar. Aquilo ali, foda-se, ninguém vai perceber, sabe? Isso tá sendo muito bom mentalmente pra mim, sabe? De poder olhar assim como o que realmente vai afetar a experiência do jogador, o que a gente vai, tem certeza que a gente vai melhorar. E também pra quando chegar na parte do jogo onde a gente só fala que só, tipo, só arruma bug. Porque assim, quem ouve parece que eu tô exagerando, mas não, assim, tipo, 6 meses antes, normalmente, production, a gente acabou de fazer todo o jogo, programação acabou de entregar todas as features. A não ser que aconteça uma coisa muito extraordinária, a gente vai continuar programando alguma feature. A gente vai normalmente garantir que o jogo rode nos consoles da Microsoft, Sony, roda bem no PC. A gente vai começar a otimizar o código, a gente vai começar a dar mais suporte para design, arte, em bugs, etc. Mas o nosso foco é bug, né? Garantir que o jogo seja estável e não tenha bug. O famoso finaling, né? Finalização do projeto. Isso aí é quando o projeto atinge alpha, você começa essa fase onde novas features, novo código é muito mais raro de acontecer, apesar de que acontece quando a gente precisa, mas o foco realmente muda bastante para polimento. Isso. E aí... Nesse momento, assim, cara, sem mentira, assim, você vai pra trabalhar e a única coisa que você vê é bug, sabe? Você não vê mais porcaria nenhuma por uns, sei lá, uns 3 meses. Às vezes, dependendo como as coisas vão, vai, estende um pouco mais que isso. E é muito legal poder dar um step back, assim, começar a olhar de outra forma. Assim, isso tá me fazendo muito bem, assim, foi uma coisa que eu decidi fazer esse ano pra ver se tinha algum impacto diferente, assim, sabe? Na minha percepção. tá me ajudando bastante, assim, sabe? Dá até moral, assim, tem vezes que eu tava desanimado sobre certas features e quando você vê no jogo, fala, porra, tá tão redondinha. Mas quando eu vou no level de teste, que é pra fazer hammering, pra garantir que 100% esteja funcional, você vê, ah, 90% tá funcional. Mas é que você fica hammering uns 10%, sabe? Ou às vezes no 2%, sabe? Você fica naquele 2%. E perde a noção do quão bom aquele 98% é. A melhor coisa que aconteceu pra mim no Dragon Age foi ter um cara tipo Mark Dara, que jogava o jogo todo dia e podia dizer, não, cara, fica tranquilo. Ninguém vai reclamar sobre isso, ninguém vai reclamar sobre aquilo. E, cara, um monte de coisa que o time inteiro tava reclamando, ele falou assim, cara, ninguém vai comentar sobre isso em nenhum review. Trust me. Aí todo mundo, não, porque isso, não sei o que, não sei o que. Cara, ninguém falou sobre, tipo, 95% das coisas que o time reclamava, ninguém citou, sabe? Isso foi bem legal, assim, de aprendizado. Aquele jogo que você mandou um e-mail catastrófico falando que fodeu tudo, só ganhou Game of the Year, só. Ah, pois é. Mas, assim, é massa, assim, mas é bem intenso, assim, sabe? Eu acho que perder a noção de quão bom o seu jogo é muito fácil, porque a gente sempre vai focar no que tá ruim, porque... No negativo. Eu tava pensando, uma analogia, assim, é que nem quando você quer fazer aquela festa animal, convida um monte de amigos, assim, fala, não, vai ser a melhor festa de todas, assim, sabe? Esse, não, porque eu vou fazer 10 tipos de sobremesa, 20 tipos de carne diferente, vou fazer um bolo, não sei o quê, vou convidar uma caralho de gente, mas é, ah, não vou ter dinheiro pra comprar tudo isso, vou ter que reduzir. Ah, não vou poder contratar DJ, vou ter que trazer, botar só, sei lá, música ambiente. E vai fazer um monte de coisa, e no final todo mundo, porra, que festa animal! Assim, ah, não é nem metade do que eu queria, sabe? Tipo, tô bem decepcionado, assim. Sabe? Nossa, ótimo exemplo. Foi realmente muito bom esse exemplo. Perfeito, cara. Eu casei não faz muito tempo e a gente fez esse casamento e eu passei basicamente por isso aí que você falou, sabe? Ah, é? De você fazer uma festa e você começar a perceber que não vai ter dinheiro pra isso e começa a cortar escopo da festa, sabe? E aí você chega na festa e todo mundo, pô, que festa massa, blá, blá, blá, blá. E você fala, cara, é legal. E você fica pensando, pô, não tem as coisas, não tem, sei lá, não tem algodão doce em forma de não sei o que eu tava bolando, não tem um unicórnio que vai entrar na metade da festa, não sabe? Tipo, essas coisas malucas, assim, que a gente acha que vai dar pra fazer e a gente acaba cortando. Você acaba pensando, pô, era pra ser tão mais, mas a gente acaba perdendo realmente o foco disso. É bem interessante. É assim. Por isso que, ainda mais no meio dos games, você não anuncia nada, feature nenhuma, a não ser que você tenha muita certeza de que ela vai estar no jogo final. Porque contanto que o jogador não tenha criado a expectativa, e a gente vê isso acontecer direto aí com vários títulos que criam uma expectativa que depois não é atendida. Alô, Peter Molinon, um abraço. É, você, por isso que você não anuncia, você não promete coisas, porque durante o processo de desenvolvimento tudo pode acontecer, cara, sabe? No FIFA quase que assim, não, só não vai acontecer de não ter bola, por exemplo, e de 11 jogadores de cada lado. Mas o resto, tudo está sob júdice até que a gente consegue finalizar, sabe? Então você não anuncia nada, você não tenha muita certeza que vai ter no jogo. E, cara, se o jogador nunca souber que jogo mais foda ainda era aquele que estava na sua cabeça, a chance dele gostar do jogo que, de fato, você publicou, ela não é prejudicada por causa disso. Quero ouvir de você também as histórias que você tem, essa sua percepção de alguém que está dentro da indústria, mas que também participa dela por fora como jogador. Mas quando o projeto é o seu projeto, como é que é essa sensação de estar dentro e ver a reação de quem tá fora? Eu acho que, cara, isso eu sinto mais, assim, os projetos que eu trabalhei não são tão grandes quanto o de vocês, então, até, tipo, o mercado, como eu trabalhei muito com freemium, é um consumidor que é normalmente diferente do que a gente é como consumidor, sabe? Entendi. Então, é legal você ver que é um jogo que você achava que as pessoas não iam achar tão legal, ter uma reação tão positiva quanto, por exemplo, foi o Blood and Glory, sabe? Eu tinha uma expectativa com aquele jogo, e ele superou loucamente qualquer expectativa que eu tinha, assim, sabe? Tipo, as pessoas realmente ficaram fãs do jogo, assim, sabe? Virou referência, o Blood and Glory é referência nesse meio, né, pra muita gente. Foi durante bastante tempo, especialmente em jogos de ação e tal, o mercado muda muito rápido, né, então claro. Hoje em dia não necessariamente é tão válido quanto ele era 3, 4 anos atrás, mas eu até hoje recebo gente que vem falando e dizendo, poxa, eu trabalhava na Gameloft e a gente parou tudo que tinha que fazer e Blood and Glory virou tipo um standard de qualidade e a gente tinha que fazer daquilo pra mais parecer tudo com aquilo possível. E isso foi muito bacana, assim, porque a gente via só buraco no jogo, assim, né, dizendo, puta, cara, esse jogo não tem isso, putz, esse jogo tá muito parecido com Infinity Blade, sabe, putz, isso vai ser um problema, as pessoas não vão gostar disso. E você vê que, na realidade, as pessoas adoraram um jogo de gladiador, assim, sabe? Tipo, pô, a gente foi ver, cara, realmente não tinha jogo de gladiador na época. épocas, que realmente estava deixando pra lado, assim, sabe? E as pessoas não tinham acesso a isso. A gente deu sorte ainda de sair um jogo como Spartacus, uma série como Spartacus, bem na época, tava no auge do Spartacus, foi inteiramente coincidência, assim, e a gente conseguiu entrar na onda, assim, as pessoas, obviamente, traziam uma referência de Spartacus pra dentro do projeto, e a gente discutia bastante. Isso é bem bacana, assim, sabe? Outra coisa que eu percebo, e isso hoje, mais nos projetos que eu tô trabalhando hoje, que são projetos maiores, assim, mesmo ainda trabalhando com mobile, é que é muito fácil você não saber o que tá passando na cabeça do game designer. Você tá lá fazendo o seu próprio de arte, seu efeito, e você não tem a big picture do jogo ainda, sabe? Tipo, o jogo tá lá meio desenvolvido e tal, você consegue, às vezes, sob trancos e barrancos, testar o jogo, com todas as limitações que ele tem naquele período de desenvolvimento. Você não sabe o que tá vindo depois, assim, sabe? Então, uma coisa que tá sendo bem bacana, e eles estão me deixando à vontade pra isso, é tá sempre indo lá no game designer e perguntar, cara, e aí? Isso aqui é assim? Vai ser assado? Vocês tiveram essa ideia? Te ocorreu de fazer o jogo com essa tipo de coisa? E você vê eles falarem com, ah, não, mas isso vai ser assim por causa disso, ou isso vai ser assado por causa disso. E você começa a ver, pô, esse jogo vai ser massa. E aquela coisa que você tá fazendo que é meio chata, que é meio, sei lá, se liga, tem 30 mensagens de erro que você fica dizendo, ignore, ignore, segue adiante, não, ignore. E você joga só aquela partezinha daquele efeito que você quer testar e você blá, blá, blá, blá. E aí você desliga, volta pro teu editor e você fica pensando, puta, isso não vai virar um jogo. Mas depois você vai discutindo e você vê que, não, cara, isso vai virar um jogo bem massa até, sabe? Acho que isso tá sendo bem bacana. Tá sendo uma experiência nova pra mim talvez até por ter mais experiência com jogos, né, do que eu vejo o pessoal muito frustrado, porque eles não percebem que vai virar um jogo, assim, sabe? Uma vez que você já lançou alguns, você faz como o Seco falou, que essa prática de testar é uma coisa que eu tenho feito bastante, assim, sabe? De pegar o jogo, sentar, gastar um dia, só tentar jogar o jogo, sabe? E ver o que tá acontecendo e tentar fazer esse fresh start com o jogo, assim, sabe? Dar essa chance do jogo te entreter de volta, assim. É uma coisa que eu tenho tentado fazer e tá sendo bem bacana, assim, sabe? De achar coisas divertidas no jogo, ainda que nem necessariamente eram legais ainda, sabe? Ou necessariamente nem eram a ideia do jogo. Talvez existe um bugzinho que faz aquilo ser divertido e você trazer pro cara e dizer, oh, eu me diverti com isso aqui, saca? Isso aqui tá bem bacana, apesar de ser um bug, sabe? Uhum. E aí o cara ir lá e tentar ajustar e dizer, oh, isso é interessante, vamos tentar ver até onde dá pra esticar essa feature, fazer disso uma feature, sabe? Uma coisa assim, isso tem achado bacana, assim. Vamos ver, né, quando esse jogo lançar, talvez até o final do ano a gente já vai estar lançado aí, a gente pode conversar de novo sobre esse assunto e ver o que eu entrar mais em detalhes do que eu tô falando hoje e a gente discutir o que foi realmente lançado, o que foi feito e tal. Seria bom. Eu pego vários ganchos do que você falou e acontece direto na minha experiência também aqui. Na verdade, você manter o time informado da visão de tudo é uma das coisas mais importantes que um produtor precisa fazer num projeto como o FIFA. Porque você imagina, só aqui no estúdio de Vancouver, são 300 e poucas pessoas trabalhando de alguma maneira relacionadas à FIFA. Então, é muito fácil você se perder fazendo aquela sua partezinha do jogo e não ter essa visão de todo e às vezes não saber pra que você tá fazendo. E tem uma série de motivos pelos quais você quer manter o cara informado e empolgado com o caminho que o jogo tá levando. Então a gente organiza, tem as reuniões, vamos dizer, com o time inteiro com uma certa frequência, mas você não pode fazer mais do que uma por mês ou a cada 2 meses, porque é muito trabalhoso. Então a outra forma que as pessoas têm de acompanhar como o jogo tá é esse exemplo que vocês acabaram de dar, é play session do próprio jogo. Uma das coisas que é a minha responsabilidade fazer é organizar play sessions toda sexta-feira, às 4h30, 5 da tarde, quando eles dão a cervejinha pra gente lá, ou refrigerante pra quem gosta, que a EA faz isso, sempre tem um happy hourzinho na sexta-feira, vai ter uma sala de reuniões com a televisão bem grande, um PS4 com 4 controles lá, pra quem quiser do time sentar, jogar uma partida, conversar. Eu sempre designo assim, um cara de QA, que é o cara que vai estar trabalhando durante aquela sessão, ele tá sentado no canto anotando as observações das pessoas, e todos os outros podem jogar à vontade, entrar, sair e tal. Isso tem dado o cara muito certo, na verdade eu acho fundamental pra um jogo como FIFA, que a gente consiga tomar esse passo pra trás mesmo e jogar. E eu tô sempre lá, eu sou sempre o player 1, assim, nessas sessões, que eu sempre quero, sabe, trazer a galera e quero observar também o jogo. Sou grande fã do FIFA, além de trabalhar nele, e quero ver como é que tá rolando. Então, cara, isso aí é a parte fundamental de você se manter motivado e, sabe, dar essa visão. E acontece um negócio legal que o Seco comentou no Hangout, que quem tava lá deve lembrar, que recentemente a gente teve um evento dentro da EA onde os jogos que estão pra ser lançados no futuro próximo foram mostrados para os executivos. É o chamado Key Franchise Review, KFR. E aí o Seco falou que a versão do Mass Effect Andromeda que foi levada pra esse evento, pra ele, Seco, foi algo assim muito refrescante de ver, porque é tudo se juntando, sabe? Às vezes ele tá trabalhando num sistema X de progressão, vamos dizer, né? Vamos supor. E aí o outro cara tá trabalhando em outra coisa e o Seco só tá testando aquele sistema e não teve oportunidade ainda de jogar o jogo inteiro na forma que ele está hoje pra poder ver. Esse demo é esse momento onde você tem que mostrar pra alguém alguém o resultado do trabalho de um time gigante, é uma oportunidade muito legal de você ver esse trabalho na totalidade e até como fã de Mass Effect, que com certeza o Seco é, de jogar aquele jogo, talvez pela primeira vez, não sei, né? E ele contou que foi muito legal essa experiência de jogar o demo, foi mostrado lá no KFR do Mass Effect Andromeda. E é isso que acontece, a gente às vezes fica perdido realmente no dia a dia ali, talvez o tamanho da nossa contribuição não é tão grande assim pro todo, mas é bom, é um papel que eu acho que dos líderes manter o time sempre, sabe, empolgado com esse todo que é o jogo e que no final das contas é o que a gente tá fazendo. Engraçado, né, que a gente, a primeira impressão que você tem da indústria de jogos, quem tá de fora, é que a gente joga jogo pra caramba, né? Que a gente tá aqui, o tipo... É o que a gente menos faz. Oh, tirando o Rafa, né? Ah, tirando o Rafa, é. E depois você entra na indústria e você fala, puta, cara, então eu não quero jogar esse jogo que tá quebrado ainda, sabe? Que tipo, é, então você entra naquela zona de conforto onde você não faz isso, você fica lá trabalhando, você faz o seu trabalho, você não quer jogar o jogo, saca? E aí depois você descobre que na realidade você tem que fazer isso, sabe? Tipo, que se você não quer jogar o jogo, tem um problema com o jogo, saca? Então, sim, você descobrir que isso é um sintoma, eu acho que vem, tipo, é uma principal característica de um jogo de sucesso, é identificar que se você não quer testar o teu jogo, é um sintoma de alguma coisa, sabe? É engraçado isso, né? Tipo, você ter que voltar à origem de por que que você faz jogo pra poder fazer jogos melhores, assim, sabe? Como a gente fica nesse loop, assim, de esquecer disso, entrar numa zona de conforto. Eu falo isso porque, por exemplo, às vezes você tá lá fazendo um jogo de tiro, sei lá, e aí o cara fala pra você, você vai ter que fazer o muzzle da arma, sabe? Você vai ter que fazer o efeito de fogo que sai do cano da arma. E aí você vai e faz o efeito, comita, sobe e leva o jogo pronto e você fala, pô, ficou uma merda, sabe? Mas beleza, eu fiz o meu trabalho, assim, sabe? Enquanto se você tivesse ido lá e perguntado e dissesse, cara, como vai ser feito isso, sabe? Como que vai ser jogado isso? Ah, isso vai ser usado também nos NPCs. Então não é só em você, no cara lá também, atirando. E você vê, pô, se vai usar no cara lá, talvez não é o mesmo efeito, sabe? Eu tenho que fazer um efeito só para o cara que tá sendo jogado e o cara que tá sendo, que vai jogar contra o inimigo. Vai ficar melhor, sabe? Sim. O jogo vai ficar melhor. Tipo, ah, então isso, já que eu vou fazer isso, eu vou fazer de um jeito que o cara consiga ver de longe, é uma tela de celular, eu vou fazer pro cara ser maior pro inimigo, sabe? E é umas ideias que às vezes não necessariamente vem da equipe, sabe? Tem que vir de você. Sim. Que é a sua responsabilidade. É legal você entender realmente como o jogo vai ser no final. É muito cômodo você realmente ir lá, né, ver a sua task list e ver aqui, sua task é fazer um muzzle shot, sabe? Fazer um efeito de muzzle. E aí você vai e faz comita e beleza, tô pronto, posso ir pro final de semana. Enquanto se você for lá e cutucar o cara e dizer, ah, como que isso vai ser implementado? Assim, sabe? E aí você começa a discutir com o cara e você consegue perceber que você consegue melhorar o produto só nisso, sabe? Você consegue fazer o combate Sim. ficar mais responsivo e mais interessante, só porque você gastou um tempinho ali e fazer dois, três efeitos pra uma coisa que era o muzzle, sabe? Por exemplo. É a grande diferença entre você ter um time que um faz muzzle, o outro faz progressão, o outro faz outra coisa, e pra ter um time inteiro que tá todo mundo fazendo a mesma coisa, que é o jogo. Exatamente. Correio do Podquest chega aqui, aquela sessão onde nós respondemos às suas perguntas, perguntas enviadas pelos ouvintes. Quem é patrono, deixa suas perguntas lá na nossa comunidade do Google Plus, na seção Correio do Podquest, mas quem não é patrono também pode mandar suas perguntas para nós. É só mandar no nosso e-mail contato@podquest.com.br. A pergunta que a gente vai responder hoje, ela excepcionalmente foi mandada pelo Twitter. Uma pergunta tão boa que a gente vai ler assim mesmo, não tem problema nenhum. Então, nosso ouvinte e follower lá no Twitter, o Anderson Ferreira, mandou a seguinte pergunta pra gente. Como as nossas empresas, as empresas onde a gente trabalha, lidam com o fato de nós produzirmos um podcast sobre games? Tem alguma restrição? E, apesar do idioma ser em português, existe a curiosidade dos colegas sobre esse trabalho que a gente faz? Igor, você tá aí na Gameloft em Montreal, a galera sabe que você participa de um podcast sobre games em português ou não? Sabe, sabe sim, eles são bem interessados, na realidade. Eles vivem perguntando sobre... Eu falo também que a gente faz os streams e tal, e eles ficam de cara, assim, que tem tanta gente que acompanha. Instagram e tal, eles acham bem interessante e ficam perguntando, tentando entender algumas coisas que a gente conversa. Entendi. Às vezes, pô, o que rola muito aqui comigo é comentar na EA o assunto que foi comentado aquela semana no podcast, sabe? Então, e as pessoas sabem da onde eu tô trazendo isso, da onde eu tô tirando isso, que é do episódio daquela semana. Por exemplo, esse que a gente tá fazendo hoje totalmente vai ser comentado durante essa semana com o pessoal. Vou falar, inclusive, que eu citei lá a nossa jogatina de sexta-feira. E você, Fernando, aí na BioWare, a galera sabe, na medida do possível acompanha, assim, tem alguém que entende português, que é colega seu aí ou não? Não, eu tenho dois colegas brasileiros, tem o Daniel Sperr, que já apareceu aqui algumas vezes. Ah, sim. Tem um outro brasileiro lá, mas não, eu acho que o pessoal mais fica preocupado é quando tem lançamento do jogo, como teve o Dragon Age, a gente fala em podcast, fala no nosso podcast, eles ficam, tipo, sempre aquela coisa, ah, você tem que lembrar do NDA, as coisas que pode falar, as coisas que não pode, tem que lembrar do treinamento de mídia, sabe? As coisas. Sim. Que a gente recebe, tipo, todo mundo que quer falar pro público tem um treinamentozinho, assim, sabe? Eu já tive esse treinamento pras Comic Cons, que toda Comic Con eu vou. Uhum. E aí, tá tranquilo, assim, sabe? Só que eles sempre ficam in the edge, né? Porque tem um monte de coisa acontecendo e tal, então. Só, mas só nessa época, assim, eles ficam um pouco receosos, porque faz o tempo não dá nada. É, infelizmente na nossa indústria ainda tem muito essa sensibilidade da informação, e com razão, você não vai querer. É igual a gente falou até disso aqui no episódio hoje mesmo. Imagina que o Seco, né, sem querer, comenta de uma feature do Mass Effect Andromeda aqui, e aquilo se torna, né, algo grande, as pessoas ficam sabendo, cria uma expectativa e era algo que estava ainda em progresso, pois e é. Acaba ou não saindo no jogo, ou saindo de uma forma diferente. Aí você criou um hype, uma expectativa que, cara, quanto de vezes que durante o desenvolvimento de um game acontece da gente mudar os planos, né, e cortar coisas e modificar coisas, se a gente fosse comentar sobre cada uma delas, de fato, as pessoas não apreciariam o jogo que a gente lançou, e sim aquele jogo que não existe em lugar nenhum, só no hype, entendeu? Que poderia ter sido. Então é muito perigoso, e a EA tem uma política muito restrita de quem pode falar e o que pode falar em público. Então a gente tá o tempo todo que tá aqui gravando pra vocês com isso no fundo da mente, né? Prestando atenção no que a gente tá falando, mas cara, apesar disso, só encontro é incentivo, sabe? As pessoas falando, ah, que legal, pô, interessante, né? Você participar da indústria de tamanho maior do que somente a EA, você contribuir pra isso e manter contato com o pessoal que desenvolve games é algo que é saudável pra todo mundo. Então a gente corre um riscozinho toda vez que senta aqui pra gravar, é claro, e a gente se policia muito. Zabuzeta já teve que cortar pedaços de podcast que a gente pediu pra ele não colocar, mas isso é normal, e a gente acha que consegue, gerenciando isso, trazer o máximo de informação que a gente pode pra vocês aqui. Pod Quiz. Pod Quiz musical, chega aí nessa edição 152 do PodQuest. Toca pra vocês então, sem mais delongas, a musiquinha da semana passada que foi bem difícil. Toca aí, Zabuzeta, por favor. Quem não sabe ainda, e muita gente não sabe porque foi bem difícil, isso daí é um clássico do Mega Drive. É o Zelda de Mega Drive. Landstalker, um dos melhores action RPGs que eu joguei na minha vida. Muitas memórias muito maneiras de Landstalker. Só dois ouvintes, hein? Acertaram essa semana. Primeirão deles, o Luiz Eduardo mandou benzaço, falou lá, isso aí é Landstalker, clássico de Mega Drive. E o segundo, o Anderson Ferreira, o mesmo que mandou a pergunta pra gente do Correio do Podcast, também acertou Landstalker essa semana. Bem difícil esse Pod Quiz musical. O novo Pod Quiz musical acho que vai ser bem mais fácil. Vamos tocar aí. Quem tá atento vai tentar adivinhar que joguinho é esse que a gente trouxe essa semana. É, sei. Quem acha que sabe, manda aí pra gente um tweet no @podquestbr, deixa um recado no podquest.com.br, episódio 152, ou no youtube.com/podquestbr, também no episódio 152. chegamos ao fim de mais um podcast hoje, que teve hangout, teve gravação também do podcast pra vocês, que eu não podia deixar de ser. Um assunto que pela primeira vez a gente faz um hangout no mesmo dia e acaba usando um assunto que foi sugerido lá no episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Eu acho que esses episódios onde a gente conta perspectiva de quem tá dentro da indústria, pra quem às vezes não tem oportunidade de estar dentro ainda, ou almeja estar, ou simplesmente é curioso sobre isso, esses são episódios que sempre fazem muito sucesso. A gente quer o seu feedback pra saber o que vocês acharam dessas histórias que a gente contou hoje aqui do podcast. Mas queria agradecer Igor de Castilho por estar presente aí e trazer pra gente suas historinhas também, como sempre, não ter me avisado que Batman vs Superman era tão merda, mas isso aí a gente acerta depois. Eu disse. Falou, pessoal. Valeu. Vambora aí pro próximo. Eu te disse. Fernando Seco, eu te disse que o episódio ia ficar maneiro com a seu insight sobre Mass Effect, Dragon Age, ficou mesmo. Então obrigado mais uma vez pelo seu tempo aqui nesse domingão, hein? De nada, Gilad. Cinco pila. Baratinho assim, hein? É. Beleza. 5 pila no Patreon, é isso mesmo? Então tá, vou fazer o último jabá aí, mas Guilherme Lopes se despede de vocês também aqui direto de Vancouver. Um abraço pra todo mundo e até semana que vem. Tchau! Estamos testando um programa novo que o Igor trouxe como a promessa da solução dos problemas de mudar o volume e essa promessa não está sendo cumprida. Bem, melhorou para mim aqui, então vocês que se foram. Works on my machine. Você pode começar, eu tenho que ir no banheiro desesperadamente. Eu já volto. Desesperadamente, explosivamente, eu diria. Você lembra do cartaz que tinha na Hoplon, né, do Kenny? Explosive diarrhea, né? Desculpe por estar atrasado, ter chegado atrasado. Eu tenho diarreia explosiva. A câmera, não sei se está te incomodando, porque me incomoda, por exemplo, eu ficar me vendo, sabe? Como se eu estivesse num espelho o tempo inteiro. Você acha que está me atrapalhando? É, tá, tipo, você se vê. Tá transparecendo no que eu estou falando? Não tá. Só estou dizendo isso agora porque às vezes vai te deixar mais confortável. Tô fazendo um trabalho subpar por causa disso. Aí eu tô achando que sabe... Meu irmão, Wonder, eu fico assim de inteiro. Tem nada a ver com ter a imagem na minha frente, não, cara. Isso aí sou eu, gravando só assim. Eu fico, cara, olhando pro alto. Isso aí sou eu mesmo. O Igor fica distraído e fica angustiado. Esse é o problema. Eu fico, pô. Eu só tô achando. Tô deixando o cara mais à vontade, pô. Eu tô super à vontade, liga não. É que eu fico assim mesmo. Ó, eu tenho a cadeira que balança bastante por causa disso que eu fico balançando a cadeira. Sou meio autista nesse sentido aí.